4 Recife, boa noite, na 3179. Bom dia. Controle, Xarém 6251. Passei para o controle. Quantidade de voz direto ótimo, 6251. Eu chamo a 6251, mantendo a saída. Chamo agora o centro Recife na frequência 1251, alterna no 3325. Solicito o grande também. Delta, obrigado, bom dia. do Oceano Neo, seu Lama Zulu. Oscar, tem um Zulu, prossiga. Oscar 90 Zulu, para reboque do pátio 3, para a posição de número 5, no pátio principal. Gente, foi entendido, pátio 3 para a posição 05, pátio principal já está autorizado início do reboque, recorda término na posição do 05, pátio 1, mas eu escuto permanente. Oscar 90 Zulu, sim, iniciando reboque, reportando término. Solo, muito boa noite, é o São Papa Romeu Mike Bravo Golf. Mike Bravo Golf, prossigo com a edição do rebote. Positivo, senhor, da 13 para 11 do pátio principal. Da 13 para 11 do pátio principal. Gente, entendido. 13 remota para a posição 1-1. Está autorizado início do reboque. Reporta a término na posição 1-1. Gente, graças. 135 no 7, aciona identificação. Esse ajuste vai dar bom, se para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4.014, 35 no 7, pode bater, né? Não tem ajuste, chegada até 35 no 7. Está mantendo sedado, então, 35 no 7. Rafa Romeo, mais Bravo Wolf, como termo do reboque, muito obrigado e boa noite. Bom dia, Mike Bravo Wolf. Confirmando, chamou o 4 ao gol 1961 no galhão? Chegamos aqui a 4, confirma, está na posição 04, Pet 1? 4. 1961, autorizado Serra Bravo Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola piscina 0, primeira curva à direita, desvio de saída da onda da Irumi. Transponder 5032 e o controle é no 208. Atestejamento chama para funcionar, posição 04. Agora é o número 1. Tá ok, obrigado. aeronave que chegou ao Salles? O voo 1961, não gostaria de confirmar a saída. Da aeronave Irume, Irume. Da aeronave saída, liga após transição Irume. Índia Romeu, uniforme Mike Índia. A 3517, desde sua via para 2000 pés, ajuste no 014, está autorizado e ele é estabilizado. Também estabilizado, 3517. Acione identificação, isso havia chegada a Bonfi para o nível 050, ajuste no 014. Bonfi Alfa, a chegada número 2 na aproximação, gol 9916. autorizado, 3517. Só 3517, complete a sinal, chame o Salvador, 118, decimal 95, Beton. Obrigado. T-597, copiou o controle? Passar a travar. T-3517, autorizado pouso de sino 0, vento 080 graus 07 nós. Autorizado pouso de sino 0, 357. Você pode estabilizar? T-0-4-0, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via Prozono 2-1, no nível de voo 360. Pista em Zono 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto Tozop, conforme a rota do plano. Controle 120.8, transponder 5035, azul 4-0-4-0. Azul 4040, portão 1, no chame pronto para o pushback acionamento. Puxa o acionamento aprovado, chame táxi, bom no 961. Solo 7, Solo 22, livra a pista direita, chama Solo 211. 3517, Chevron. 3517, bom dia, autorizado Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 173-0338. Copiado, voo 961 no táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, que é igual no 0 no 4. Eu vou de mudar agora no 0 no 4. No ponto de espera da pista no 0, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, voo 961 no tempo 2. 0 no 4, táxi direita, ponto de espera no 895, bom dia. Gol 961, autorizado alinhamento e decolagem pista no 0, vento 080 graus, 079. Livre, alinhar e decolar para pista no 0, 091. A 2 mil pés, ajuste no 0 e no 4. Autorizado em alinhamento, X-ray, pista no 0, reflexo estabilizado. 2 mil pés, cancelado, restrições, 114, reflexo estabilizado, 62. Estabilizado, gol 99 no meio. 9996, complete a final de chame torre 11895. 11895, mano. Torre Salvador, gol 9996, bom dia. Gol 9916, continua a aproximação, aguarda pista livre. Ajuste altímetro no 094. Informa a aeronave da companhia para alinhamento de decolagem no 0. Ok, guardando, ó. Gol 99 no meio. Salvador, bom dia, bom dia. Bono 759, sua identificação, deixa via chegada BF para 4 mil pés, ajuste no 014. 14 dias, 4 mil, 4 mil. 99196, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no zero, 0080 graus 099. Auxílio pouso, voo 9996. Bruno 961, decolado aos 28, controle, 120.8. 208, bom. Bom, 9961 no contato horário do colégio sul da via saída da El para o nível 360. Sobe via da El para o 360, bom 9961. Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa e Juliette para o 07, nós dava no meio. Será 62 é 5? Aprovado por estacionamento de metáxi azul 4040. 225. A chamada é 225, complete a final e chame torre 1895. 1895, 6225. Salvador, Oxalé 6225, sinal ILS 10. Oxalé 6225, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 90, vento 000, grau 089. Livre pouso 10, Oxalé 6225. Uno 961, chame agora Recife na frequência 1251, no secundário 1-3325. 251-3325, pode ir. O 759, deixa sem restrições para 2000 pés, ajuste 1014, está autorizado ILS e repete estabilizado. Estabilizado, acusado. 2000 ILS com... Na pista, 6225. 225, falou 37, transfere controle, 2191. 6225. Oxalé 6225, autorizado Alfa, chama ingresso da Taxi Juliette. Alfa reportará para ingresso Juliette, 6225. 0093, acione identificação. Está cancelada a restrição de velocidade na chegada Golf. Isso é para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil, 0 no 4, 0 no 3. 235, aguarde para o ingresso, seu portão será o 04. Aguardando, né, 4040, está com a ponte do táxi, está com 104 a bordo, 3 horas de autonomia até Ribeirão Preto. X-ray estabilizado, visual pista 10. Voo 1759, tráfego avisado, autorizado pouso, pista 90, 0090 graus, 079. Autorizado pouso na pista 10, voo 759. Cruzado, tem um bom voo. Muito obrigado, vai fazer o táxi à direita, 10 no 4, voo. Altímetro e 1895, quando pronto. Obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. Postinho 225, observando o Embraer da Azul iniciando o táxi, autorizado ingresso Juliette, portão 04 com cautela. Observando o tráfego, ingresso 04 com cautela, 6225. Portão, tá 35 na 7. Tá 35 na 7, prossiga. Precisa de autorização, Brasília? Tente informação em curso, Golfo, Brasília, eu tenho 360 já aprovado, transcópia. Está Golfo, pode prosseguir. 3597, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, via Afro Zulu 17, nível de voo 360, pista em usando zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, controle 120, decimal 8, aciona 5037, então 3597. 360, nível de voo aprovado a Brasília, Upper Zulu 17, decolada 10, curva direita, Arbor, Elefa. 1208 é o controle, 5037 no transporte. 5037, protegimento correto, tem 3597. Portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Sim, obrigado. Salvador, bom dia, 03253. Informação Golf, portão 2, localização, galera. 3513, bom dia, Golf, confere, 360 já tem aprovado para o Galeão. Por gentileza, prepare da Euleda Irumi e aguarde 2 minutos, cópia. A Euleda Irumi aguardando cópia, 3253. Golfo, Esportivo Azul, 4040, está pronto, no ponto de espera. Azul 4040, mantém o ponto de espera, observa a Boeing 737%, companhia Gol, volta final, após a linha, mantém cabeceira 1-0. Após o tráfego da Gol, vai linha, mantém cabeceira 1-0. Fecha com. Vem pro sol. 3153, pronto para a cópia. Tá pronto, cópia, 3153. 3153, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via por novembro 857 até Mou Sul, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle Salvador opera em 120, decimal 8, transponder 5040, 3153. Autorizando 1360, Galeão, até novembro 857, ponto. Solar da 10, curva direita, da El Leda, após Leda Irumi. 1298, controle 5040, transponder 3153. 3153, transponder 120, decimal 8. Controle 208. Meu perdão, já afirmo, controle 120, decimal 8. Cotejamento correto do 3153, portão 62, estimulando para o pushback acionamento. vai ser uma troca, 3253. Voo 9759, Libra. Voo 759 é autorizado Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, portão 9. Então, 3153, por gentileza, confirme. O senhor se encontra no portão 02, é isso? Afirma, 02. 02, sim. Portão 0, vento 080 graus com 09, nosso. Autorizado a decolagem de 4040, obrigado. Azul 4040, decolado 247, controle, quando 20 decimal 8. Controle azul 4040, passa 1100 pés. Azul 4040, contato a rodada de colagem. O Brasil sai da árvore para o nível 360. E a árvore para 360, azul 4040. O 1093, separa 2010, ajuste 1014, está autorizado em LS, repete estabilizado. 1093, separa 2014, autorizado, levantará essa pessoa. Zero quatro zero, vou Elefa. Direto Elefa, 4040.